Boa noite, amigos. Está no ar mais uma edição de Flutuar. Nós estamos hoje no dia 15 de outubro de 2011 e esta é a edição número 16 deste programa. Esperamos que gostem da seleção que preparamos especialmente para si e durante a meia hora vamos ficar aqui ouvindo boa música de flauta à volta do mundo. Esperamos que realmente aproveitem e que fiquem sempre na melhor companhia. Infelizmente, o flutuar está quase a chegar no seu final. Esperamos que tenham realmente gostado da seleção de hoje, mas ainda temos três músicas para que possam aproveitar, assim, esta maravilhosa meia hora que é o nosso encontro de todos os sábados. Já sabe, no próximo sábado eu estarei aqui às 21 horas, nesta mesma rádio, para vos trazer mais uma seleção de boa música em flauta. Fiquem todos bem, sejam felizes e até lá!